Queríamos, através desse pronunciamento, deixar claro e frisado para o público que não proporcionamos apologia à violência, e sim passar a informação através dos protestos e do resumo dos relatos suburbanos. Emergência, rapidinho, olha, que tem dois policiais baleados aqui na minha rua. Fala o príncipe. Eles estão fardados, estão o quê? Eu estou fardado sim, o carro está aqui, na minha rua. Você sabe quem que efetuou aí ou não? Não, moço, eu não sei não, só sei que eu vi um carro preto subindo, ouvi um tiro, e aí depois os dois policiais baleados lá no chão, o carro preto subindo. Fala o príncipe. A bandeira branca abaixou e sangue encharcou. Por armas que são usadas em campos de guerra, munições que atravessam barracos de favela, cápsulas de fuzil deflagradas, pessoas assassinadas, deitadas, debruçadas. O povo vulnerável no fogo cruzado entre polícia e o crime organizado. A mídia exibe público, causa o jornal, falando que a torre deu salve geral. Pavio aceso, pânico e medo, povo indefeso. Favela é quem paga o preço. 70 presídios em rebelião, a sigla da facção no lençol, no teto do pavilhão. Agora atura rajada de fura contra a viatura. Plantou o ódio, agora colhe sepulturas. A morte vai passar, a foice parada, o confere. Corpos até no chão do IML. O carro do juiz fechado, dois tiros assassinados por homens encapuzados, fortemente armados. Conferiu e viu quem desacreditou. A bandeira branca baixou, de sangue encharcou. De sangue encharcou. A bandeira branca, a bandeira branca, a bandeira branca baixou. A bandeira branca, a bandeira branca, a bandeira branca, a bandeira branca baixou. A bandeira branca, a bandeira branca, a bandeira branca, a bandeira branca baixou. A bandeira branca, a bandeira branca, a bandeira branca, a bandeira branca baixou. A SS está vindo pronta para o massacre, invadindo ruas e becos, tipo Counter-Strike. A playboyzada dá lucro na favela, na droga e na guerra. Fez até filme e novela. O salve foi passado, então seja como for, o poder paralelo demonstra o terror. Antes vocês adoravam quando presos se matavam e entre si se exterminavam. Acabou a festa, cuzão chega de carnificina. Hoje é o próprio crime que dita a disciplina. Descontrole gerais, sem sombra de dúvidas das autoridades sobre a segurança pública. Ônibus enquadrados, sendo incendiados por moradores que estão revoltados pelas mortes de vários inocentes trabalhadores e não possuiu antecedentes. Uma rajada acertou um investigador que pede socorro pelo rádio amador. O estado negligente, olha os resultados, assassinados a sangue frio e vários atentados. São Paulo, por uma semana parou. Depois de 115 mortes, 73 rebeliões e mais de 250 atentados, São Paulo amanheceu mais calmo, mas o medo ainda está no ar. A bandeira branca baixou e sangue encharcou. E sangue encharcou. A bandeira branca, a bandeira branca. A bandeira branca, a bandeira branca baixou. A bandeira branca, a bandeira branca, a bandeira branca, a bandeira branca baixou. A bandeira branca, a bandeira branca, a bandeira branca,